Enti the Web, la sua stessa radiofonica in internet. UCA Inspira Internacional, Radio Antenna Web, Canal 1. It was Labor Day weekend, I was 17. I bought a Coke and some gasoline. Drove out to the county fair. When I saw her for the first time, she was standing there in the ticket line. And it all started right then and there. Oh, say the sky made a perfect sunset, and that's a day I'll never forget. I had a barbecue stain on my white t-shirt. She was killing me in that mini skirt. Skipping rocks on the river by the railroad tracks. She had a suntan line and red lipstick. I worked so hard for that first kiss, and a heart don't forget something like that. Well, it was 5 years later on a southbound plane. I was headed down to New Orleans to meet some friends of mine for Mardi Gras. When I heard a voice from the past coming from a few rows back, and when I looked, I couldn't believe just what I saw. She said, I bet you don't remember me. And I said, only every other memory. I had a barbecue stain on my white t-shirt. You were killing me in that mini skirt. Skipping rocks on the river by the railroad tracks. You had a suntan line and red lipstick. I worked so hard for that first kiss, and a heart don't forget something like that. Like an old photograph, time can make a feeling fade, but the memory of the first love never fades away. I had a barbecue stain on my white t-shirt. She was killing me in that mini skirt. Skipping rocks on the river by the railroad tracks. She had a suntan line and red lipstick. I worked so hard for that first kiss, and a heart don't forget. No, a heart don't forget. I said a heart don't forget something like that. Alô, meu povo, vai começar a grande festa do peão. Agora é pura emoção, é touro, é poeira, é cavalo. Segura, peão! Meu coração segue o gado, pulsa e corre em minhas veias. Sou da lida, sou peão, me escondendo no poeirão, onde a estrada serpenteia. Sou tião, sou boiadeiro, fim de semana vaqueiro, montador de profissão. Apenas 8 segundos pra conquistar o meu mundo com a melhor pontuação. Segura, peão, esse touro rodando é pura emoção. Galera levantou, era ansiosa pela pontuação. Segura, peão, a receita perfeita dessa emoção. É touro, é poeira, é cavalo, é peão. Segura, peão, esse touro rodando é pura emoção. Segura, peão, a receita perfeita dessa emoção. É touro, é poeira, é cavalo, é peão. me consola. No chapéu Nossa Senhora, minha vida em suas mãos. Na mente o sorriso dela, pro pintor é uma tela estampada no poeirão. De rodeio em rodeio, de janeiro a janeiro, sigo o voo tocando em frente. Na arena o vencedor me dá força, o locutor grita e incentiva a gente. Vai garoto, esse garoto não é de prata, não é de bronze, esse é garoto de ouro. Segura peão, esse touro rodando é pura emoção. Galera levantou, espera ansiosa pela pontuação. Segura peão, a receita perfeita dessa emoção. Touro é poeira, é cavalo, é peão. Segura peão, esse touro rodando é pura emoção. Galera levantou, espera ansiosa pela pontuação. Segura peão, a receita perfeita dessa emoção. É touro, é poeira, é cavalo, é peão. É touro, é poeira, é cavalo, é peão. É touro, é poeira, é cavalo, é peão. She's a quiet young boy from Albany, hey, with a well-respected family name. He didn't drink or smoke, never swore or fought. Well, at least that's what his parents thought. The bell changed on the day he headed off to school. He became a household name, breaking all the rules. And he'll be straight on drinking, love and thinking, how can I go wrong? Well, he's the best, he showed the rest, he's right where he belongs. Bringing to the table how his old man used to play. It's a job, it's a duty to let the grog monster off a chain. Well, he's a bit of a legend with all his mates. When he plows the tractor right through the gates, and he'll drag the dirt bike through the door, do some donuts on the kitchen floor. He'll be spinning from the clothesline and fighting mates for fun. The center of attention when he's wearing all his rum. And he'll be straight on drinking rum and thinking, how can I go wrong? Well, he's the best, he shows the rest, he's right where he belongs. Bringing to the table how his old man used to play. It's a job, it's a duty to let the grog monster off the chain. And we won't forget the stunts he's pulled, or the machinery that he's totaled. But he'll use his skills, train them up, initiate his peers. The grog monster tradition will then live on for years. And he'll be straight on drinking, blind man thinking, how can I go wrong? Well, he's the best, he shows the rest, he's right where he belongs. Table how his old man used to play. It's a job, it's a duty to let the grog monster off the chain. Party starting, fire lighting, dancing in the rain. Raise that arm above his head and look out, he's off the train. Tractor driving, bear is fighting, going all the way. Damage and destruction is his game. He's off the chain. He's off the chain. que j'avais pas grand chose. Dans ma petite vie pas toujours rose, dans mon petit pavillon de banlieue, oublié des hommes et de Dieu. Entre ma petite femme et mon chien, j'avais que la télé et puis rien. À peine un petit carré de pelouse, 1m23 sur 1m12, où il trônait comme un pacha, mon petit simplet qui n'est plus là. Si je tenais l'enfant de gredin qui m'a volé mon âme jardin, je lui ferais passer le goût du pain, je lui ferais passer le goût du pain. C'était un vrai petit nain de Blanche-Neige, pantalon rouge et polo beige. Pas une saloperie en plastique, la plus jolie des céramiques. Et du soleil sur ma pelouse, toutes les fleurs en étaient jalouses. Tenait compagnie aux oiseaux, putain de Dieu, il était beau. Avec son petit bonnet pointu, c'était le plus joli de la rue. Si je tenais l'enfant gredin qui m'a volé mon âme jardin, je lui ferais passer le goût du pain, je lui ferais passer le goût du pain. Demande une rançon pour lui, je filerai 2 mois de mon RMI. Je veux plus voir mon jardin tout nu, je veux revoir le sourire ingénu de mon petit nain qui, mine de rien, se retrouve aujourd'hui orphelin. Ma tasse est ma seule richesse, je réalise avec tristesse que les voleurs, c'est malheureux, volent toujours à plus pauvres que. Si je tenais l'enfant de gredin qui m'a volé mon âme jardin, je lui ferais passer le goût du pain, je lui ferais passer le goût du pain. Si je tenais l'enfant de gredin qui m'a volé mon âme jardin, je lui ferais passer le goût du pain, je lui ferais passer le goût du pain. Si je tenais l'enfant de gredin qui m'a volé mon âme jardin, je lui ferais passer le goût du pain, je lui ferais passer le goût du pain. Antena Web, Canal 1. This one.

O Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. In old St. Louis, over in Missouri, the mighty Mississippi, well, she rolls and flows. A son was born to Mary Russell, and it starts the legend every cowboy knows. Young kid Russell was born to wander ever westward. He was bound to roam. Just a kid of 16 in 1880, up in wild Montana, he found his home. God made Montana for the wild man, for the pagan and the Sioux and Crow. But he saved his greatest gift for Charlie, saying, get her all down before she goes. You gotta get her all down as she's bound to go. God hung the stars over Judah Basin. God put the magic in young Charlie's hands. And all was seen and all remembered. Every shining mountain, every longhorn brand. He could paint the light on horsehide shining, the great passing herds of the buffalo, and a cow camp cold on a rainy morning, and the twisting wrist of the hula hand throw. God made Montana for the wild man, for the pagan and the Sioux and Crow. But he saved his greatest gift for Charlie, saying, get her all down before she goes. You gotta get her all down as she's bound to go. When the Lord called Charlie to his home up yonder, he said, kid Russell, I got a job for you. You're in charge of sunsets up in old Montana, 'cause I can't make them quite as good as you. When you're done, go out and have a few. But Nancy Russell, make sure it's just two. God made Montana for the wild man, for the pagan and the Sioux and Crow. But he saved his greatest gift for Charlie, saying, get her all down before she goes. You gotta get her all down as she's bound to go. Say, get her all down before she goes. You gotta get her all down as she's bound to go.

Canal 1. Ahora que lo pienso bien, lo reconozco y me doy golpes de cabeza. Que por culpa de tu amor, perdí amistades, mi fortuna y mi vergüenza. Por cumplir con tus antojos me quedé hundido en un mar de ilusiones. Mi fe y confianza solo en ti deposité, tú me pagaste con traiciones. Como todo un caballero que bebí gota tras gota de mi llanto por tu amor. Y dejé que pisotearas lo poquito que quedaba de mi orgullo y de mi honor. Pero tú, muy poca dama, no supiste apreciar nada de lo que yo te ofrecí. No me quiero decir nada, he perdido la batalla, mi bandera rindo a ti. Ahora que lo pienso bien, lo reconozco y me doy golpes de cabeza. Que por culpa de tu amor, perdí amistades, mi fortuna y mi vergüenza. Por cumplir con tus antojos me quedé hundido en un mar de ilusiones. Mi fe y confianza solo en ti deposité, tú me pagaste con traiciones. Como todo un caballero que bebí gota tras gota de mi llanto por tu amor. Y dejé que pisotearas lo poquito que quedaba de mi orgullo y de mi honor. Pero tú, muy poca dama, no supiste apreciar nada de lo que yo te ofrecí. No me queda decir nada, he perdido la batalla, mi bandera rindo a ti. Suerte. El combo. tiene a su mujer, que lo traía trastornado por su mal no proceder. No quería que saliera y el plano se echó a perder. Mi madre entregó el dinero, el cuatro estaba tendido, se nubló de policías, todo lo tenían medido por sobornar. Siendo inocente el güero, hoy se encuentra tras las rejas. Antena Web, sintoniza-te. Deine Leidenschaft erweckt in mir Gedanken, die hatte ich lange schon aus meinem Kopf verbannt. Und dein Blick verspricht mir Nähe ohne Schranken. Er sagt, entscheide dich, es liegt in deiner Hand. Doch ein Ring aus reinem Gold, ganz ohne Stein. Zwei wunderbare Kinder, 11 und 9. Und ein Herz und eine Seele, die noch immer zu mir steht. Das sind ne Hand voller Gründe, für mich nach Haus zu gehen. Heute Nacht in deinen Armen zu bleiben, das wäre wunderbar, das sagt mir mein Verstand. Diese Story bis zum Ende vorzuschreiben, zu dir mit aufzugehen, das läge auf der Hand. Doch ein Ring aus reinem Gold, ganz ohne Stein, zwei wunderbare Kinder, 11 und 9. Und dein Herz und deine Seele, die noch immer zu mir stehen. Das sind ne Hand voller Gründe, für mich nach Haus zu gehen. Das sind ne Hand voller Gründe, für mich nach Haus zu gehen.